9:30 para Roma, toma controle 119. Controle Salvador, bom dia, Rio 9641 com a informação hotel. Rio 9641, bom dia, chegada Mari, desça nível 050, ajuste de altímetro 1015, identifique. Controle 1017. 095. 5105 9641. Controle Lima de Latinua. Fechou a informação, hotel. Apertamos Lima de Lete Lima, chegada Mar, desse nível 060, ajuste de altímetro 1095. Acionando de educação. Identificou 060615.

Ajuste 0095. Informe estabilidade no final do procedimento LS3. Maré estabilizado LS3. Descendo para 2000. Nove 1 milha de marcador externo, completo sinal de procedimento elétrico aí, informe, chame torre, 118 sinal meia dúzia. Vai chamar a torre, 1862, 9641. Rio Salvador, Rio 9641, bom dia. Bom dia, Rio 9641, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Certo, livre pouso, no zero, vento calmo, 9641. Ajuste 1015. Certo, ajuste 1015, 9641. 3, 4, 1, 5, 4. A Gillette de Lima está completamente visual, vai funcionar para o pousar 17, pode chamar a torre. Vamos que o tráfego precede 5 milhas, reduz a aproximação, ele está com 150 nós, em ground speed. Chame a torre, 118, decimal meia dúzia. Obrigado, senhor. Bom dia. 3, 3, 3, a partir dos 3, 9, reporte girando base pela direita, pista 1, 7, o ajuste é 1, 0, 1, 5, vento calmo. Então Lima está autorizada, base pela direita, vai chamar na final, o 17, Lima está chamando. Papatango Lima, Juliette Lima, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1 no 7, o vento é calmo. Vento calmo, pista 17, está aqui o pouso, Lima, Juliette Lima, baixo trabalho. O Rio 9641 no solo aos 41, libere à direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, até lá na minha escuta, atente ao sinalizador de pátio. Atente, Alfa, Kilo, na sua escuta, atento ao sinalizador de pátio, 9641. A aeronave acabou de pousar, é um Fokker 100, foi? Firme. Essa aeronave que pousou na 10 agora é um Fokker 100, é isso? Ou é um 727? É um 727. Ah, tá bom. Autorizado, reporte pista livre. Frequência livre ao estacionar, Juliette Lima. Rádio 4181, Brasília, 1376-1230. 0097, vigilância 400, reporta sábado, alterna 1273. Luftwaffe 8272, call 173, 1230.